Ukraine. Desde o dia em que conheci você, minha vida já não é mesma. Amor, só você me faz feliz. Minha vida começou quando eu te conheci. Amor, só você me faz feliz. Eu briguei com os meus amigos, eu briguei com a minha família. Ignoro o